Bretão, rapaz? Chegado mesmo. Ao violento Esporte Bretão, rapaz? Pergunta onde é que ele dormiu. Onde é que você dormiu, Flavinho? Na casa do Carlos? Tá de novo com a roupa do Carlos, cueca. Ai. Por favor, Hélio Júnior, vinheta do Flavinho aí, vamos lá. Os cara, meu, boiolhou de vez. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nove meses. Maurício! Lá em Paquetá não tem aquelas bicicletas que podem andar dois juntos? Isso. O Cacalho e o Flavinho acabaram de inventar a prancha, double prancha. Double prancha. Duas pranchas surfam juntos, um do lado do outro. Que coisa. A mãozinha no ombro e tudo. Não, nada disso. Mentira. Vambora. No programa de hoje, as dicas.